carros de Fórmula 1 são bacanas, eles são rápidos. Eu gosto dos carros de Fórmula 1, principalmente do Schumacher, do Ayrton Senna. Os carros de Fórmula 1 são bacanas demais, eles são